tristezas que passaram na vida. Não devemos mais lembrar. Só pense no amanhã. Tristezas não vão mais passar. Alcançadas com amor, tentemos encontrar um lindo pra nós dois. Deixar as coisas tristes pra depois. Deixar as coisas tristes pra depois. Você sofreu, passou, acabou. Vim para lhe dar um mundo cheio de amor. Não ligue para o que aconteceu. Eu estou ao seu lado e o meu coração é seu. Olhe à sua frente, existe um horizonte. E a felicidade agora não está longe. Quero ver seu sorriso, acredite que eu te amo e quero dar um mundo melhor para ser só seu. Tentemos encontrar.